Cristo, meus irmãos, é uma grande alegria estarmos juntos e louvarmos juntos ao nosso Deus, usufruirmos desta comunhão preciosa e tivemos um fim de semana muito abençoado com nossas células de renovo e louvamos a Deus por isso. Quero compartilhar a palavra de Deus com vocês em torno de um tema que é sempre presente, é sempre atual na vida da igreja, que é falar acerca de avivamento. Há alguns grupos que falam mais sobre isso, outros falam menos, uns dão mais ênfase, outros menos ênfase, mas a verdade é que nós precisamos sempre buscar na palavra de Deus as raízes que nos deem suporte para a abordagem de qualquer assunto, inclusive deste assunto tão relevante na vida da igreja, que é o avivamento na obra de Deus. Hoje nós temos alguns modelos, alguns exemplos de avivamento que parecem que não encontram ressonância no contexto da palavra de Deus. Em termos de resultados, muitas vezes imediatos, de ênfases passageiras, mas que nem sempre estão em harmonia com, de fato, o que a palavra de Deus quer dizer acerca disso. Então, eu queria dizer que o que Deus espera é um avivamento e não um aviltamento. Um aviltamento é alguma coisa que está muito longe de agradar o coração de Deus. Um aviltamento é alguma coisa que é feito muitas vezes em seu nome e até pode ser com algum propósito honesto, mas não redunda na glória de Deus. Então, queria que o Espírito Santo nos capacitasse essa noite para pensar juntos o que a palavra de Deus quer nos dizer quando fala em avivamento e quais são as raízes de um avivamento verdadeiro, de um avivamento genuíno no contexto do corpo de Cristo. Eu queria ler um versículo que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2. É só o versículo 2. Eu vou ler mais uma vez. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A história do povo de Deus registra períodos e nos dá informações detalhadas de grandes avivamentos que aconteceram em meio ao povo de Deus. Nós temos, por exemplo, uma história do avivamento wesleyano na Inglaterra no século XVII, cujos resultados e as dimensões do que Deus operou através de servos e servas de Deus mudou completamente a face daquele país. Construiu outra identidade para aquela nação, trouxe mudança não só na vida isolada de cristãos, mas trouxe mudança nas estruturas sociais, econômicas, políticas daquela nação. E a sua própria constituição veio a ser alterada em função daquilo que Deus começou a fazer no meio daquele povo, avivando a sua igreja. É nessa linha de que avivamento genuíno traz dimensões e consequências eternas para a vida não só da igreja, mas para a vida do povo ao qual a igreja é enviada. O avivamento não veio simplesmente para me fazer uma pessoa mais fervorosa na minha fé, mas me fazer uma pessoa mais consequente no meu testemunho. E aí eu queria dizer que você é que é, na verdade, a porta de entrada do avivamento no meio do povo de Deus. O avivamento não é uma responsabilidade de uma instituição. O avivamento não é uma responsabilidade de uma pessoa jurídica. Ele nasce no coração de homens e mulheres que são tementes ao Senhor. E quando ele tem efetivamente no Espírito de Deus a sua gênese, a sua origem, ele é impossível de ser contido e é impossível de ser controlado pelas estruturas humanas. O profeta aqui estava aterrorizado com algumas revelações que acabara de ouvir de Deus. E diante do impacto do que ele ouviu, ele faz esta oração e diz: Senhor, aviva a tua obra. E ele diz: aviva no decorrer dos anos, aviva no decorrer do tempo, torna a tua obra conhecida. Ele não estava falando de uma experiência isolada e momentânea, que é genuína, que tem seu lugar na vida de uma pessoa sozinha. Ele estava falando de alguma coisa que tomava conta do povo de Deus, que sacudia as suas estruturas e mais, que empurrava este povo para a cidade dos homens, ao invés de deixá-lo confinado na conveniência dos seus tempos. Então, nós precisamos estar inteiramente abertos de espírito a uma obra de avivamento genuína do Espírito Santo. Estar maduros o suficientes para decidir o que não é dele, o que não lhe pertence, ainda que chegue com cara de avivamento, mas que não tem dimensões de autenticidade que a palavra de Deus possa respaldar. Eu queria começar dizendo que o nosso cenário atual, eu já repeti isso noutra mensagem, é de que somos uma nação com 30 milhões de evangélicos, sem contar outros cristãos não evangélicos que não estão ao nosso alcance ou ao alcance da nossa análise. Mas a verdade é que se esta nação tivesse hoje efetivamente 50 milhões de cristãos convictos, ela não estava na situação que está. Sobretudo nas suas estruturas sociais, nas suas estruturas econômicas, políticas, se houvesse um povo consciente do seu papel nesta dimensão, nós não estaríamos vivendo a realidade que estamos vivendo. Queria dizer que o avivamento que começa no espírito pode terminar na carne, quando o homem se torna o centro dele. O centro do avivamento é a pessoa de Deus. É para que o Espírito de Deus seja glorificado. Então, muito avivamento, muita manifestação de Deus, que começou muito bem e que começou de uma forma genuína, com o passar do tempo, a glória daquele fruto saiu da cabeça de Deus e foi pendurada em pescoços humanos. Mas a glória de Deus não foi feita para pescoço humano. Ela foi feita para o Espírito de Deus. E toda vez que esse foco é mudado, toda vez que a glória sai do Deus vivo e eterno para qualquer homem, o avivamento se desvirtua e, ainda que tendo começado no Espírito, pode passar para a natureza da carne e se tornar um movimento de consequências duvidosas, ao invés de algo que produza mudanças que, pela sua extensão e natureza, tornam-se quase eternas. Queria falar como que nós podemos identificar um avivamento genuíno. Nós podemos ter não podemos ter o avivamento de Deus sem compreender o processo de entrega que abre as portas, que mobiliza o Espírito de Deus, que o torna vulnerável a avivar. E isso passa por algumas questões. E a primeira delas que eu queria mencionar é que o avivamento de Deus é Deus descendo à terra e não o homem subindo ao céu. A experiência de cima para baixo, ela é uma ação de Deus invadindo a história dos homens, a sua vida, o seu espaço, a sua terra, encharcando-os com a sua presença. Ela não tem início no homem, ela tem início, ele tem início em Deus. Ele é exatamente na progressão de cima para baixo e não de baixo para cima. Aos homens compete viver uma vida de busca ansiosa da presença de Deus, viver uma vida de conformidade com a obediência que o Espírito de Deus requer, de tal modo que possa orar como Abacuque orou e dizer: Senhor, aviva a tua obra, e no decorrer dos anos faz-a conhecida. Avivamento é uma manifestação do Espírito de Deus, que é Deus descendo e não o homem subindo. O avivamento de Deus gera um profundo quebrantamento na vida das pessoas que são por ele atingidas. Quando o avivamento chega, a primeira coisa que ocorre na vida de um avivado é um quebrantamento profundo e uma consciência íntima e imensurável do seu ser pecador. O profeta Isaías, no capítulo 6 da sua profecia, está lá diante de uma manifestação belíssima do Espírito de Deus. Dentro da casa do Senhor, no templo, ele está louvando, ele vê seres espirituais, ele diz que a casa fica tomada por uma glória incrível. E quando ele está diante deste fato, e quando ele está vivendo essa experiência, ele não começou naquela hora a cantar um hino de louvor, até podia ter cantado, mas não, ele disse: ah, ai de mim, que desgraçado homem que eu sou. Que desventurado homem. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu pertenço a um povo e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Tem misericórdia de mim, Senhor. O avivamento chegando, produzindo quebrantamento. Para que o homem possa contemplar-se primeiro como é, para chegar a ter uma percepção clara do que ele precisa de Deus, de quanto ele precisa da graça de Deus na sua vida. Então disse eu: ai de mim, eu estou perecendo, eu estou morrendo, eu estou acabando, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O avivamento produzido pelo Espírito de Deus, então, gera um profundo quebrantamento na vida daqueles que por eles são tocados e atingidos. Em segundo lugar, irmãos, o avivamento que procede de cima, que configura um Deus que desce e não um homem que sobe, ele gera uma fome incontida da palavra de Deus e do Deus da palavra. A palavra começa a ser lida não por disciplina. A palavra começa a ser lida não por um amortecimento de consciência. A palavra começa a ser buscada não como um jeito de justificar uma piedade pessoal, mas é porque eu tenho fome dela. Eu tenho apetite pelas coisas de Deus. E não há nada que possa me devolver ao intento, ao propósito de buscá-lo de todo o coração na sua palavra. Buscar não somente a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Porque se você busca a palavra numa perspectiva meramente intelectual, você vai encher a sua mente de conceitos, mas não vai encher a sua mente da presença do Deus vivo. Não vai ter a sua mente cativa a Jesus Cristo e encharcada do poder do Espírito Santo. Deus e a sua palavra são indissociáveis, inalienáveis. Você tem que buscar a ambos e submeter-se a ambos. O avivamento que vem de cima gera fome da palavra de Deus e fome do Deus da palavra. O salmista, no capítulo 42, versículo 1, diz: assim como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem fome e sede de ti. Quando irei e me verei perante a tua face? Isso é o que o avivamento preconiza, produz, nos chama a uma vida não de religiosidade morta, mas de um cristianismo vivo, autêntico, contundente. Que o lugar onde eu estou, as pessoas com as quais eu convivo, o lugar onde eu vivo, não é mais o mesmo. A partir do momento que eu chego lá e o Espírito Santo de Deus, que em mim habita, toca as estruturas e as pessoas que estão ao meu redor. Em terceiro lugar, esse avivamento que vem de cima, ele traz consigo uma paixão incrível por Jesus. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Quando Deus olha para você, ele pode dizer que você tem por ele um coração apaixonado? Você é casado com Jesus ou é amigado? Sabe aquela relação de amigado? De gente que vive junto, mas não casou? Eles provam um pouco do bom da coisa, mas eles são sempre desconfortáveis em relação a não poder usufruir todos os direitos que eles teriam se de fato estivessem casados. Muitas vezes, na nossa relação com Jesus, na nossa caminhada com esse Deus vivo, nós namoramos, noivamos e amigamos. Não casamos. Porque, afinal de contas, isto requererá de nós implicações um pouco menores. Nós poderemos tratar alguns limites dessa nossa entrega um ao outro, especialmente a nossa a Ele. Mas o avivamento que vem de cima, ele torna você e torna a mim pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, apaixonadas pelo seu reino. Você acorda sonhando com o reino dele e pensa que parte do privilégio da implantação deste reino na terra está sobre os seus ombros. E você vai para o seu trabalho, e você vai para a sua faculdade, você vai para a sua empresa, você vai para o seu serviço doméstico, e você vibra com o reino de Deus que está lá em cada dimensão da vida humana. A palavra de Deus diz: Deus é o rei de toda a terra. Logo, onde está um rei, está o seu reino. Mas nós, presunçosamente, nós, os cristãos, e por que não dizer nós, os evangélicos, às vezes imaginamos que o reino é propriedade nossa, ao invés de entender que fomos chamados para estar a serviço dele no mundo, porque o reino dele está no meio de nós. Quando eu vivencio essa experiência de avivamento do Espírito de Deus, esse que é Deus descendo e não eu subindo, eu vejo em todos os lugares, eu o identifico em todas as oportunidades, e não só acordo com ele, eu não só penso nele, mas eu vou dormir com ele na cabeça. E eu vou acordar no dia seguinte, pensando de que forma mais profunda eu posso viver mais um dia, sinalizando o reino de Deus entre os homens, sinalizando o reino de Deus na face da terra. Eu sou um apaixonado por Jesus, pelo seu reino, pelo serviço aos homens em seu nome. Porque Deus não tem outros braços com os quais possa abraçar, a não ser os meus. Não tem outros pés com os quais possa ir, a não ser os meus. Não tem outros olhos com os quais possa olhar, a não ser os meus. E muitas vezes Deus deixou de ir porque eu me recusei a ir com ele. Mais um pouquinho, o avivamento que vem de cima, o avivamento produzido pelo Espírito de Deus, além de gerar um profundo quebrantamento, além de gerar fome da palavra de Deus e do Deus da palavra, além de despertar uma paixão incontida por Jesus naqueles que por ele são tocados, o avivamento traz consigo uma fome por santidade e por entrega pelas dores humanas. Ao mesmo tempo que eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando os homens que Deus criou. A santidade de Jesus é uma santidade de pés empoeirados dos caminhos da sua terra e do seu chão. Ela não era uma santidade que estava narcotizada pela fama. Ela não era uma santidade que estava narcotizada pela popularidade que lhe foi oferecida. Quando ele entra no Domingo de Ramos pela cidade e o povo está ali naquela entrada em cima daquele jumento e o povo está numa euforia histérica de quem nada entende e nada sabe e lança as roupas para que ele passe e os ramos e coisas, Jesus chora. A reação dele, aquele apupo é: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas e apedrejas os profetas do Senhor teu Deus, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não os quiseste. Há um contraste profundo entre o clima de euforia da ignorância religiosa e da consciência divina do que está acontecendo, do que está por vir e do que ainda acontecerá por muito tempo. O avivamento traz uma fome de uma vida de santidade. Não é uma vida de religiosidade vazia e estéril. É de santidade, de querer e desejar viver separado por Deus e para Deus. De querer viver 24 horas. Com Deus e para Deus. De entender que isto aqui, que daqui a pouco acaba, daqui a pouco essas luzes estarão apagadas, você e eu teríamos ido embora, e este lugar aqui se torna um lugar como qualquer outro, quando o último em quem o Espírito habita sair deste salão. Mas que o culto é a vida, e o culto não começa nem termina. O culto é uma exigência diária. Nós precisamos nos revestir desta consciência, que não é possível uma atitude de compromisso com Deus, de louvor, de adoração, de contribuição, de expressões muitas de religiosidade, começar aqui e terminar aqui, daqui a pouco. Porque isso é aviltamento, isso não é avivamento. Avivamento é um estilo de vida derramado sobre o altar de Deus. Senhor, torna-me santo como tu és. A reunião acaba, mas o culto continua. O culto é a vida. Onde a igreja vai estar amanhã, às 3 da tarde? Ela vai estar na fábrica, ela vai estar nos quartéis, nas universidades, ela vai estar nos bancos, e é lá que o Senhor espera que a igreja esteja viva, operante, atuante, consequente, responsável, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa questão da vida de santidade nos faz esbarrar com um tema que também é muito abrangente na igreja, especialmente na última década, que é o tema de batalha espiritual. Nós hoje temos enfoques desse tema para todos os gostos. Mas eu queria falar para vocês um pouco do que eu vejo na palavra de Deus, quando é dito em 1 João 3, que para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso. Mas não é porque você e eu ficamos olhando e vemos uma árvore endemoniada. Não é para que eu e você ficamos analisando a cidade para dizer quais são os pontos cardeais onde tem um principado, quando você tem uma prostituta na sua frente, quando você tem uma criança órfã de 5 anos de idade peregrinando pelas ruas desta cidade pedindo um pedaço de pão no final de um dia de domingo. Aí está a obra do diabo. Aí está aquilo com o qual a igreja, pela sua postura profética, pela sua entrega da mensagem, pela sua capacidade de se envolver com os seres humanos e de sentir no íntimo do seu coração as suas dores, aí está um momento de batalha espiritual. Porque foi para isso que ele foi manifesto, para destruir as obras do diabo. E é para isso que nós, como igreja, aliás, nós somos os únicos que temos autoridade para levantar a nossa voz, para denunciar tudo aquilo que fere os princípios de Deus. Para abrir a boca e dizer: há políticos, há militares, há economistas, há industriais, há líderes dessa nação, de qualquer segmento. O pecado está consumindo esta nação, mas a graça do Evangelho de Cristo para restaurar esta cidade. E para restaurar esta nação. O rei dos reis, o senhor dos senhores, não ficou naquele túmulo. Está vivo, reina e vai voltar. E convém que estejamos prontos para isso. E enquanto ele não vem, vamos fazer a nossa parte. Vamos trocar, vamos pedir que a nossa vida seja tocada, não só por um culto emocionalmente animado. Isso é muito bom. Eu sou tão abençoado aqui na igreja. Eu fico feliz quando venho, pelo louvor, pela forma como as coisas acontecem. Eu sou tão grato a Deus. Mas eu não quero ser emocionado num culto. Eu quero ser incomodado. Eu não quero simplesmente chorar aqui e amanhã continuar com a vida do mesmo jeito. Não! Eu quero sair daqui, confortado sim pelo Espírito Santo, mas com uma consciência profunda de que há algumas coisas que eu preciso levar mais a sério. Que algumas áreas da minha vida precisam ser definitivamente rendidas ao Espírito de Deus. O avivamento não é Deus descendo, não é o homem subindo. É a manifestação da graça, do poder do Espírito de Deus nos nossos corações e nas nossas vidas. Mais um momento, o avivamento de Deus põe em nossos corações um peso de salvação pela vida do mundo, das pessoas. A gente não olha o mundo com olhos de que nada presta, o mundo é mau, porque fica um discurso meio dúbio, porque na mesma maneira que a palavra de Deus diz não ameis o mundo nem o que no mundo há, depois você memoriza desde que chega na igreja que Deus amou o mundo de tal maneira, como é que você não ama, ama, odeia, Deus amou, eu tenho que odiar, fica uma confusão danada, né? A verdade é que quando a palavra de Deus está dizendo não ameis o mundo e o que nele há, ela está falando do mundo sem Deus. Este mundo do qual a Escritura diz, este mundo jaz no maligno, está morto nele. Mas esse mundo que diz que Deus ama e que eu devo amar também, são as pessoas, são a obra da criação de Deus, pelas quais ele morreu a vida dele, e as quais eu sou enviado para que a novidade do Evangelho possa transformar a vida dos seres humanos. Quando foi a última vez que você testemunhou pessoalmente sobre Jesus alguém do seu prédio? O vizinho que mora na sua porta de frente, alguma vez já recebeu um gesto da sua atenção? Você soube que o vizinho da porta da frente estava doente? Você atravessou a rua para dizer: permitiria que eu orasse por você? Está precisando de alguma coisa? Há algo que eu possa fazer? Muitas vezes a pessoa não sabe nem quem você é. Seu colega de trabalho na sua repartição, na sua sala, nem sabe que você é um filho de Deus. Eu não estou falando daquele crente chato, inoportuno, pesado, que fica desde que chega até que sai soltando versículos inconsequentes na cabeça dos outros. Eu estou falando naquele que se torna servo em nome de Deus. Ah, veio um alcoólatra no último ponto para a minha igreja. Daquele que a gente queria que fosse para a igreja de outro, não para a nossa. Mas ele veio para lá. Mas o homem, assim, daquele que tremia mesmo, né? No último estágio. E era um homem honrado, trabalhador. Ele era um homem que tinha uma boa posição numa empresa. E eu chamei o meu grupo de homens e falei: olha, isso aí, isso daí não é coisa para um. Nós temos que nos juntar, nós temos que levantar e nós temos que comprar essa guerra. Isso é batalha espiritual. Nós temos que nos posicionar com Deus. Meus irmãos, por 6 meses, quando este homem acordava, tinha um homem da igreja na porta da casa dele. Aí ele tomava café com ele, lia a palavra e ia com ele para o serviço. Era ele que estava aqui na escala, era aquele lá naquele dia. Quando ele ia sair, cidade do interior, vai almoçar em casa, quando ele ia sair, esse irmão saía do serviço dele, ia lá, ficava na porta, e ia com ele para a casa dele, almoçava ali junto com ele, e depois saía com ele, ia com ele até o serviço. Deixava ele lá. Na hora de sair do serviço, esse homem estava lá na porta, saía com ele, ia para a casa dele, tomava um lanche junto, ficava lá estudando a Bíblia com ele de noite e orando com ele e com a mulher. Era só um casal, não tinha filhos. Para encurtar a história, eu voltei lá há 1 ano atrás. Ele está lá, firme, restaurado, recuperado. Mas por 6 meses, aqueles homens da minha igreja não tiveram nenhum outro projeto, a não ser a libertação daquele homem. Não adiantou botar a mão na cabeça e dizer, espírito de álcool, sai! Não. Era preciso mais. Não é magia, não é passe espírita. É vida derramada na vida. É dizer a alguém aqui que está disposto a pagar o preço pela libertação. E eu quero dobrar não só os meus joelhos. Eu quero não só mostrar o Deus vivo que está em mim. Eu quero mostrar que eu sou capaz de tomar uma causa dessas como se fosse minha. E eu queria que hoje vocês abrissem, alargassem um pouco o seu entendimento acerca de batalha espiritual. Porque isto é, sobretudo, batalha espiritual. Mateus 5,14 diz, vós sois o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Às vezes eu olhando do jeito que a coisa está, me parece que o mundo anda no sal. Mas diz mais, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se pega uma lâmpada e se coloca debaixo do móvel, mas no alto, para que todos possam vê-la. Assim também brilha a vossa luz diante dos vossos irmãos de fé, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vocês sabem que não é para brilhar diante dos irmãos de fé. É para brilhar lá fora, diante dos homens, para que eles vejam. Para que eles vejam. Para que eles vejam. E sejam tão impactados por ver que glorifiquem ao Pai que está nos céus e rendam-se a eles. Caminhando para o final, queridos, o avivamento de Deus nos leva a ver a urgência do fim. Hebreus 4,7 diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Hoje é o dia da oportunidade. Não dá para levar a vida cristã assim, ah, amanhã eu me dedico, amanhã eu me disponibilizo, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Porque o amanhã, queridos, morre hoje, quando ele não é objeto de uma ação contínua, verdadeira, comprometida. Pode ser que domingo que vem alguns de nós não estejamos aqui. Já estejamos lá. Pode, porque não pode. Para isso acontecer com algum de nós, essa está sendo a nossa última semana, a nossa última oportunidade. Mas não se apavore que Deus nos impressiona com apavorados. Ele quer gente que vem porque tem consciência de que viver só vale a pena com Ele e não com gente que pensa em morrer com Ele. Nós temos que rever a nossa pregação evangelística de décadas dizendo, esta noite o Senhor pedirá a tua alma. Aquela mensagem lá do camarada que multiplicou os armazéns para guardar as coisas dele lá, e naquela noite veio o Senhor e disse, essa noite te pedirão a tua alma, que tu tens preparado para quem será. A gente gosta daquele texto para amedrontar as ovelhas. Especialmente as ovelhas do aprisco. Aí o camarada fica realmente apavorado. Não está afim de nada, mas se é para morrer hoje e ir para o inferno, eu quero. E aí dá aquele crente insosso, inconsequente, que se arrasta como cabrito no meio das ovelhas e nunca vira ovelha. Porque não é por medo, é por paixão. Não é por medo, é por consciência de que a vida sem Deus não vale a pena. Morrer com Deus é uma consequência de ter vivido com Ele. E queira Deus que não seja essa. Perceba, avivamento traz a urgência e a consciência do fim. Avivamento gera uma dependência total do Espírito de Deus. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, encharcai-vos do Espírito, vivei transbordantes dele. É a ordenança da palavra para nós. Já preguei essa mensagem aqui dos dois mandamentos positivos: enchei-vos e andai no Espírito. Os dois mandamentos negativos: não entristeçais o Espírito Santo e não apagueis o Espírito Santo. Um avivamento genuíno produz em você e em mim um inconformismo com uma vida miserável, pobre, desprovida da graça, que não nos faz concordar com ela. Fico vendo que o mundo vive um momento muito difícil. E o avivamento genuíno gera também um amor pelas pessoas e gera um profundo amor pela igreja. Quando eu falo igreja, eu não sou tão inocente e nem novinho para pensar que a igreja é um mar de rosas. Ela não é. Não tem nenhuma pessoa aqui dentro que é igreja que já não se machucou com a igreja. E se vocês querem saber, nós que somos os pastores, nos machucamos mais do que vocês. Nós já andamos por tudo aí, já pegamos de tudo pela frente, há muitos anos. A igreja é para nos lembrar que ela tem essa marca da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, acertamos, erramos, mas uma coisa é certa: eu não posso perder a esperança naquilo que Jesus ainda espera. Eu não posso dizer, eu vou largar a igreja. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, Deus é um tolo. Ele investiu num projeto falido e agora não sabe o que fazer com o projeto. E eu fico aqui pagando a conta. Não. O Senhor, Ele ama a sua igreja, Ele é comprometido com ela e Ele investe nela cada dia, a despeito de todas as frustrações que Ele tem com ela, que são, com certeza, muito maiores do que aquelas que eu ou você possam ter. Eu meto pau na igreja, mas estou dando a minha vida por ela. E prefiro um dia nela do que mil anos fora dela. Tenho o direito de falar, de criticar, de exortar, porque estou gastando a vida. Gastei a adolescência, gastei a juventude, gastei a maturidade, agora estou gastando os últimos fogos. Por isso, posso falar, porque sou totalmente igreja. Um avivamento que vem do céu nos dá um privilégio de ser povo de Deus. Uma coisa que vai muito além da estrutura denominacional, da estrutura local, inclui isso, mas vai além. Se sentir parte da raça eleita, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, um avivamento genuíno é uma resposta ao amor, que é a primeira característica do fruto do Espírito Santo. E o impacto vivencial da igreja nos seus primeiros dias não foi fruto do seu discurso. A igreja nasce no contexto da cultura helênica, grega, onde as pessoas pensavam muito, onde as filosofias eram pululantes, mas não é isso que chamou a atenção. Não foi um novo jeito de pensar, mas foi um novo jeito de viver. Olha lá, eles diziam, veja, veja, olhe, prestem atenção, vejam como eles se amam. Alguma coisa nova neles. Não é um novo discurso, não é uma nova pregação, não é uma nova formulação doutrinária. Esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, porque eles têm um jeito de viver que a terra ainda não conhecia. Isto é avivamento. Isto é avivamento que tem dimensões por toda a eternidade. Que força alguma do inferno ou deste mundo conseguirá deter. Nisto, João escreve: conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. Eu não queria ser incrédulo nesses dias, nesse país, Porque olhar para a igreja de fora hoje, a gente vê tudo menos isso. Um povo que se ama, um povo que é aliançado mesmo, ao invés de um povo que compete, que estica a sua bandeira e que diz: venha para cá, porque a verdade está em nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, sararei a sua vida. Você quer avivamento? Começa com você. Você é uma igreja animada, uma igreja cheia de vida, você é uma igreja com poder e autoridade, começa com você. Eu disse numa das últimas mensagens que eu preguei, que às vezes a pessoa passou a Bíblia a semana inteira e nem sequer abriu a palavra. Não se alimentou espiritualmente, não orou. Aí vem aqui, senta ali, na hora que ela vai embora, ela fala: ah, eu acho que eu vou naquela igreja lá, vizinha, é muito mais avivada. O culto lá é um culto quente. Mas você entra aqui, uma pedra de gelo, e quer acender com ela uma fogueira. Não é possível. Mas experimenta vir de uma semana de joelho dobrado. Experimenta vir de uma semana de confronto com a palavra, com o coração, você vai ver que culto. Agora, no dia que o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos, apareceram-se como línguas de fogo sobre cada um deles. Vocês imaginaram a gente chegando aqui, cada um de nós, com uma labareda na cabeça, depois de uma semana na presença de Deus? Que culto nós íamos ter? Já pensaram em botar 5 ar-condicionados, que um só não dava, que esquentar de um jeito? Culto avivado começa no seu quarto, com você de joelhos. Avivamento começa na sua vida e na minha vida. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós.